acordado a noite inteira, preocupado em achar resposta, solução. Tanta coisa que se passa na cabeça, bagunçando a mente, a razão. São problemas que envolvem nossas vidas, enfrentar e juntos aprender. Vencer todas as barreiras e limites, vou estar sempre ao seu lado pra dizer que vai passar. Curtir comigo, a qualquer momento pode me chamar. Vai passar, não tem problema, deita aqui agora e tente relaxar. Sei que tudo está difícil e confuso, alicerces se ruíram ao seu ver. Os problemas vêm e passam passageiros, num piscar de olhos vamos resolver. Não esqueça que o futuro é incerto, o presente que vivemos vai dizer. Ainda existem outros rumos e caminhos, só um deles você pode escolher. Vai passar, conte comigo, a qualquer momento pode me chamar. Vai passar, não tem problema, deita aqui agora e tente relaxar. E a sintonia divertida que nos une, isso nunca vai passar. Conte comigo, a qualquer momento pode me chamar. Vai passar, não tem problema, deita aqui agora e tente relaxar. Vai passar. Vai passar, conte comigo, a qualquer momento pode me chamar. Vai passar, não tem problema, deita aqui agora e tente relaxar. E a sintonia divertida que nos uniu, isso nunca vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Deita aqui, deita aqui, deita aqui agora e tente relaxar. Relaxar. Relaxar.